É isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Está bonito, sim senhora, está bonito e está cinzento. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes, cá estou com vocês para assim animar esta manhã, uma vez mais com vocês, nesta manhã de sábado, 26 de novembro. Claro, está cinzento, está triste lá fora, mas está, sim senhora, as cores da Rádio Arc-en-Ciel aqui para animar com uma boa música e claro que é uma boa excelente companhia. Tudo bom desse lado? E vamos então ao melhor da música portuguesa no programa Cristina Portugal no Coração, esta manhã até ao meio-dia. Dos dedinhos de conversa com vocês, com quem quiser, claro, que podem partilhar, participar neste programa através do telefone ao 0238-43-4800, através do Facebook, das redes sociais, Instagram, mas também, por que não, passar por cá. Sim, senhora. Música e da boa, e já de seguida estávamos na voz da Ágata. Está bonito, sim, senhora, que está bonito. E de seguida, Ana Malhoa, Anjo Bom. Excelente manhã. Música. Bye.

Ruben Aguiar, sim senhora, de seguida ficamos com Nena Portas do Sol e muito obrigada pelas vossas chamadas, uma música muito especial então, mais daqui um bocadinho, porque já está prontinha, e mais daqui um bocadinho então ficamos com as Andorinhas da Ana Moura logo de seguida, e é para dar força para quem anda no chantier, sim senhora, muita coragem então para os do chantier que andam então a trabalhar, os senhores que vêm de chamar, que andam a trabalhar Jeanne d'Arc à Orléans e gostariam de ouvir as Andorinhas de Ana Moura, e vai ser logo de seguida a seguir às Portas do Sol. Passo pelo Chiado, história em todo o lado que tremeu. Dia meu amado, agora pensado no Rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. Estás fora, um antes, um agora, em postal. Diz, não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar. Meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas. É verdade.

Claro, preparar o Dia dos Namorados com antecedência, porque não? E também 22 de Abril, claro que sim. O Baile dos Namorados, então, é o 11 de Fevereiro e 22 de Abril, a Revolução dos Cravos. Cá estaremos, sim senhora. Mas comecem já a pôr lá, ali uma cruzinha, não se vai para mais nenhum lado porque a rádio organiza um bailarico e estamos a preparar alguma coisa de bom. Fiquem atentos, claro que sim. Música é da boa, claro que vai já de seguida e vai com. Olha, por que não? Um Mike da Gaita. A roda é nossa, a roda é vossa, que é a roda da vida. Música, gente, música. De seguida vamos ficar na voz da Romana, Romana que nos vai interpretar então A Vida que se Leva, e a música pedida da parte do Jerome para a sua mamã, mas também para os animadores, eu mesma e todos os seus familiares. O Romana, A Vida que se Leva. Lançar a chuva, andar perdida, ter que estar em algum lugar e mesmo assim não me apressar. Hoje eu quero passar o dia sem tristezas, só alegrias. Ouvir o que todos têm para me dizer e

Uma maravilha, Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, filha dela. Mais música, claro que sim. Minha gente, minha gente. Portugal está jogando e bem indo. Bem sei, podiam fazer melhor e tudo mais, mas fizeram. Sim, senhora. E agora o próximo jogo, claro, segunda-feira. E tenho a agradecer os nossos animadores que deixam lugar livre para que aqueles que não podem ver a televisão possam ouvir na rádio. Eu, pessoalmente, adoro muito o relato. Antigamente era assim que se ouvia o futebol, e ouvir o relato português, adoro, sinceramente, e para mim vai ser através da nossa rádio. E então, segunda-feira às 20 horas, mais um jogo, claro que sim, e então a nossa rádio deixa os nossos animadores, deixa um lugar livre, então para que vocês possam ouvir o relato em direto, sim senhora. Música para anunciar isto tudo, claro, Portugal é futebol, vamos a isto. É o vídeo oficial. Está bem feito. Somos melhores a torcer, coração e confiança. Chutou bola no ar, renda balançar. Todos a gritar é como vencer, mais uma vez é alegria no ar. Portugal é futebol. Claro que vamos trouxer todos por eles, claro que sim. E depois, claro, celebrar com Leanne Cruz, música. Vamos sair, vamos beber e celebrar. Ah, ah, ah, ah. E claro que sim, há sempre que celebrar. Falando em celebrar, vocês sabem que daqui um mesinho, claro, nem por isso, já, e já por um mês tem passado, daqui por um mês lá estamos nós. No Natal, sim senhora. Daqui por um mês, menos um dia, porque estamos no 26, claro. Estamos naquela quadra natalícia e vamos então começar já a recordar um pouquinho, porque já por aí pinheirinhos, pensar a fazer as comprinhas de Natal e tudo. E acho que esta voz da Aline Barros vem, está chegando o Natal. É para vocês. Para começar a preparar, sim senhora. Começa a ver aquela magia de Natal. Mesmo que a tristeza esteja cá, há que guardar a magia de Natal. La FM en couleur. Claro que já dá vontade, sim senhora, de começar a organizar, de começar a preparar, claro, dar um bocadinho de festa e de brilho às nossas casas para preparar então esse Natal, não é? Pois claro, porque assim a vida por vezes dá-nos tristezas, dá-nos coisas nada boas. E trazer um brilhinho nos olhos e umas cores cintilantes às nossas casinhas, que bem que faz, não é? Claro que sim. Música e da boa, claro, vamos ficar com os DNA, vamos brindar, opa, há que brindar. E olha, uns parabéns, sim senhora, uns parabéns para quem teve de parabéns ultimamente, claro. Meu filhote, um beijinho muito grande. Parabéns, filho. E também para a minha mana, parabéns a eles. E vocês? Estiveram de parabéns? Contem-me lá. Vamos lá saber. Eu sou apaixonado pela vida. Faço festa noite e dia. Canto as minhas canções. E nada é melhor que celebrar. Como o copo bem no ar. Bem que estou a esperar. Não me quero sentir só. Só vivemos uma vez. Já dizia a minha avó. Vamos brindar com amor e alegria. Esta vida são dois dias e um já está a passar. Vamos brindar. Enche o copo e vem para a festa. Da vida é tudo o que resta. Temos que aproveitar. Vamos brindar.

Olá, lá, lá, lá. Música, sim senhora, e da boa. Vamos lá a isto, sim senhora. Vamos dar uma voltinha até à Espanha, claro que vamos dar uma voz também aos nossos espanhóis, sim senhor, aos nossos amigos espanhóis do outro lado que nos estão também a ouvir, e claro que vamos ficar na voz de David Bisbal e Sebastián Etara. A partir de hoje, vamos lá ver o que dá? Sim senhora, eu adoro. De certeza que também vocês vão gostar. Música? Claro que vamos a isto. La razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo. Cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar. Yo muero en el intento. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, a otros casos ya me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. Vamos ficar com o novo trabalho, o último trabalho de Ana Malhoa, Toque de Midas, e vamos lá ver o que isto dá. De certeza que vocês vão gostar, e cada vez mais, os videoclipes, uma maravilha. É só ir lá ver, sim senhor, ela merece. A rainha está de volta. E se ela vem, ela sente. Vai! Chocar, mas estou no banco. Dinheiro é para ganhar e pôr no banco. Ponho o teu boy a ficar punk. Princesa, mas a atitude é punk. Yeah, yeah, yeah. Eu tenho os reais a dar-me sangue. Se não é quita, este tá pagando. A rainha está de volta, boy, arranca. Safada, mas com cara de santa. A tua sonda.

ouverture de la boulangerie artisanale Les Papilles à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité, la boulangerie artisanale L'Atelier des Papilles s'installe à Fleury-les-Aubrais. Le boulanger passionné vous prépare chaque matin. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papilles des pains de qualité faits maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes seulement 3 euros. L'atelier Papilles, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches et pizzas. L'atelier Papilles au 73 rue André Dessau sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Fonte de inspiração que és tu, e eu tive uma visão que por este andar não vai trazer 100 anos de solidão e de que serve uma lição se não passar hoje. Yeah. De que serve uma canção se ninguém se quer. Bye. onde mais ninguém levou. Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Então aqui fica um comunicado para os nossos sócios. Claro que para domingo próximo haverá então a Assembleia Geral. Para aqueles que não receberam o correio, a favor, entrar em contacto connosco ao 02-38-43-48-00 ou então passar cá nos estúdios da nossa rádio. Há uma operária aqui presente, a nossa secretária estará presente todos os dias, das 9 às 12, das 14 às 17, estará cá presente então Anabela. Anabela, a nossa operária, que está cá todos os dias, onde vocês podem então cá passar para regularizar então a sua cota. Importante, como dizemos sempre, muitíssimo importante, para aqueles que então que não receberam o correio, por vezes sabem muito bem que a nível dos correios há sempre atraso, há sempre problemas, podem entrar em contacto connosco, passar por cá. Aqueles que o querem ser novamente, ou que já há muitos anos que o não são, e que por causa do Covid ou outras coisas, problemas pessoais, não continuaram a ser, há sempre um momento para voltar a ser sócio da nossa rádio. A vida aumenta, tudo aumenta, e a Rádio Arc-en-Ciel fica sempre neste custo de 20 euros por ano, uma cota muitíssimo importante para a vossa rádio. Não é a nossa, é a vossa, porque são vocês que estão do outro lado e virar o botãozinho e somos nós a vossa companhia. Mas para que esta companhia continue, claro que vocês têm que estar ao nosso lado e ajudar nesse sentido. Então, para quem recebeu a cota, não se esqueçam, então, para que vocês possam participar à Assembleia Geral, que é para domingo próximo, não se esqueçam então de estar a dias, e também o podem pagar nesse dia, claro que sim. Estará então, como habitual, nos locais aqui da rádio, Espaço Arc-en-Ciel, que é por baixo dos nossos estúdios. Podem, claro, e devem vir para saber como vai a nossa rádio, como vai a vossa rádio, qual a saúde desta lindíssima associação, e talvez vir pousar as vossas questões, saber tudo isto. Acho que é importante participar neste momento. momento importante da nossa rádio. Para aqueles que não o são ainda, podem então passar por cá, aos nossos animadores, aos membros do Conselho de Administração, que também têm os seus programas, e onde vocês podem vir então passar por cá e se inteirar. E por que não? O mail, claro, aqueles que estão longe e não se podem deslocar, também podem mandar um mail arconciel.iota@gmail.com, mas também através das nossas redes sociais, a rede social da Rádio Arconciel, tanto no Instagram como no Facebook, e então também através dos nossos animadores. Disse tudo e agora vou, deixo música, chutos e pontapés, a minha casinha e a bossa, que a nossa casinha é esta rádio, não se esqueçam. Música. Água fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. O meu pai diz que o sol é que nos faz. Minha mãe manda-me ler a lição. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz. Faz-me falta ouvir outra opinião. Eu até nem sequer sou mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro? Para que lado? Thank you. sequer sou mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado. Nesta escola diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Trago a pisca no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Nesta escola eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. We'll be right back. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. E vimos então de ouvir Cinderela com o grupo de rock Os Iris. Claro que, e je sais bien que là c'était un petit peu plus accéléré et Carlos Payon la chante beaucoup mieux. Je sais bien. Merci de votre petit message. E on reste com música popular portuguesa, desta vez Os Quatro Menos. Mulher goste de carinho. Sim, senhora. Não se esqueçam. E n'oubliez pas, très important, que l'on devienne adhérent de cette radio. Je sais, je me répète, mais je ne m'étais pas répétée en français. Et parfois, les plus jeunes ont du mal peut-être à tout suivre. Donc c'est pour ça que, jeunesse, n'oubliez pas que si on a besoin que cette radio perdure dans le temps, il faut qu'on soit adhérent. Et oui, plus la famille, elle est grande, plus les concerts, ils seront intéressants, plus les artistes, on pourra amener de plus grands artistes, parce que merci à vous pour le petit message de ce matin. À quand le prochain artiste? Quand est-ce qu'on pourra avoir des grands artistes? Pourquoi Radio Arc-en-Ciel aujourd'hui ne peut pas? Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, justement, grande question, et j'ai beaucoup aimé cette conversation de ce matin. Et pourquoi pas en Kalim? Pourquoi pas en David Guerrero? Pourquoi pas en Santa Maria? Mais c'est notre souhait. Dites-vous que c'est notre souhait, et oui, et on aimerait bien, mais pour ça, c'est un coût, tout reste un coût, comme j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, on paye la salle, on paye la SACEM, on a beaucoup de coûts, et tout reste un coût, et vous le savez que la vie a énormément augmenté. Mais pour que nous, on puisse justement pouvoir emmener des grands artistes comme ça, eh ben, on a besoin de quoi? D'adhérents, de sponsors, vous, toutes les entreprises, parce qu'on a fait une étude sur Orléans. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais il y a énormément de Portugais, mais alors aussi beaucoup d'entreprises luso-descendantes, luso-portugaises, et qui peuvent, effectivement, qui font partie de toutes ces entreprises qui pourraient nous aider, effectivement. J'ouvre vite fait la porte, voilà. Et toutes ces entreprises peuvent nous aider. Parce qu'un seul, et aller toquer toujours au même, c'est compliqué, ils vont en avoir marre et puis ils ne vont plus nous suivre. Que par exemple, si vous, de l'autre côté, effectivement, vous pouvez nous aider, eh ben, en portugais, on dit « Miguelinhas fazem o pão ». Alors n'oubliez pas que tous ensemble, on pourra effectivement faire venir tous ces grands artistes, parce que, c'est ce que je vous dis, c'est souvent un, deux, trois ou 10 billets d'avion. C'est un hôtel, c'est un restaurant, c'est un coût. Tout ça, c'est un coût. Et à savoir que nous, Radio Arc-en-Ciel, eh ben, lorsqu'on fait venir un artiste ou qu'on continue dans nos événements, c'est pas pour notre poche, c'est pour Radio Arc-en-Ciel, c'est pour qu'elle puisse continuer à vivre, qu'on puisse avoir de la lumière, qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut en électricité pour pouvoir continuer, malgré, n'oublions pas, qu'on rentre dans un hiver où va y avoir cette sobriété énergétique et que nous, Radio Arc-en-Ciel, il va falloir qu'on continue. Donc, devenir adhérent, devenir sponsor aidera pour qu'on puisse effectivement organiser de très bons spectacles. Mais grâce à vous et avec votre aide. Merci. Que valeu na Nantes, Beto e Rita Guerra. Bye. Je viens toujours comme ça en passant. Je sais qu'on dit de moi que je suis comme le vent, un pas sur la frontière et les yeux dans le ciel, un homme du bord de mer qui aime vivre au soleil. Je sais, je n'écris pas, je téléphone peu. Je sais qu'il reste en moi la couleur de ses yeux, la retrouver un jour auprès d'un feu de bois. Je promets, et puis je ne tiens pas. Voyageur solitaire, je n'ai pour tout repère qu'une maison de pierre qui m'a connu enfant. Voyageur solitaire, vous êtes ma prière. Mon jardin, c'est la terre, mon vin, c'est l'océan. Je sais, je prends toujours le même avion de nuit. Et quand je ne dors pas, on dit que je m'ennuie. Passager sans valise, je vais du sud au nord. Après-demain, Venise, aujourd'hui, Baltimore. Je sais qu'elle a pour moi des trésors de tendresse. Je sais que je suis mal chaque fois qu'on se laisse. Ce sourire qu'elle me donne, je l'emporte avec moi. Et puis je l'abandonne dès que je vous revois. Voyageur solitaire, je n'ai pour tout repère qu'une maison de pierre. M'a connu enfant. Voyageur solitaire, vous êtes ma prière. Mon jardin, c'est la terre. Mon vin, c'est l'océan. Voyageur solitaire, je n'ai pour tout repère qu'une maison de pierre. Il m'a connu enfant. Voyageur solitaire, vous êtes ma prière. Mon jardin, c'est la terre, mon vin, c'est l'océan. Voyageur solitaire. Ninguém pode existir nesse mundo